9 240 no solo aos 18. Libera a direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa, reporte para ingresso, táxi Juliette. Alfa, Juliette, 3240, 9240. 62, 24, decolado aos 24. Sem controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 20, controlada. Passarido 22, 24, autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, 109. Livre pouso, passarido 22, 24. 04, via 062, 24190, poder ir lá, quanto é que se saiba o 0224? Ah, mas é 0224. Celera 3, 3, na Cruz da Lagoinha, eu falo do ponto de adesivo, sem identificação. Saído 2224 no solo aos 26, tiver à direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa e Kilo, pátio 3, remota 3 Lima. Gente, ele vai à direita, até lá nessa escuta, Alfa e Kilo para o pátio 3, a 3 Lima posição, passarido 2224. Eu sou o Matheus e o Nível, o ponto de alto até 2007 via a gente no 020, mas ele está chegando a bosta. 258 na Xanel 4-3? Ok, agora recebemos Clarida 5. Deixa a via chegar da Remédio 1 para o nível 050, com Xanel 258, acione e identificação. Negativo, mantém o perfil da Luz 58. Controle Aracaju, está 7 mil reais da posição com, ele mantém a 1,190. O serviço radar está encerrado, está certo? Avião, pode chamar Aracaju? Aracaju, 120.3, 624. Obrigado, por favor. Sua identificação passa a posição para bordo no momento, cruza nível 180. Deve vir a chegada para o médio 1 para o nível 050, ajuste em 1020. Cruza nível 230, 2 milhas da posição Pabose, DSV chegada ao meio de 1 para o nível 050. Perfil de saída PUCA, transição ZIPAR, decolagem pista 1-0, primeira curva à esquerda. Transponder 5-4-1-3, controle Salvador 120, decimal 80. Autorizado a Fina Grande, nível 670, controle 1-0, Neuma, que após direto. Decola a pista 10, terceira curva da PUCA, transição ZIPAR. Transponder 5-4-1-3, controle 208, Golno 170. Golno 170, cotejamento correto, portão 08, chega pronto. 34. Foi a 303, indicada. Momento, Meu Deus do curso, vai dizer até 220 mais, é possível? Essa via para 2003, existe uma 020. Esse curso vai fazer o sequenciamento, esquerda 325, limite ao leque. Esse curso, isso é só para 180 mais, direita na curva 060, forma estabilizada. O tráfego procede 8.000 na frente dessa direita no localizador, porta a posição dura no momento, cruzando 2.600 pés. Ele é a posição dele, 1,18, decimal 9. Se for essa 9, é 9,5, né? Matinho, 18, mais 5. Para 2005, Arturo, no outro decimal 95, traça em que procede 8 milhas à frente. Boa noite, número 2 para pouso. Continue a aproximação, aguarde informação de pista livre. Número 3, 3, 4, unidade. 2, 4, 5, 9, 3, 3, 4. Região 2, 1, 0, 9, 1, 3, 3, 4, traça na sua frente 10 milhas. 202, 1, 0, 3. Salvador Aracaju, prepare a subida Puca, Jamo, Aracaju, aguardando cópia, portão 02. É, obrigado. 5. Está localizado. O tráfego que precede vai entrar sua posição de liderança proa, 9 minutos. Autorizado táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera da 10, reporta pronto para a decolagem, o ajuste no 020, o voo no 170. Pátio 1 no Índia, uma espera, reporta pronto, voo no 170. Ocean M313 no solo aos 46, libera a direita na minha escuta, prossegue via Alfa até antes da Juliette. Escuta Alfa, guardando da Juliette, Ocean M258, autorizado pouso, pistão 10, vento 100 graus, 10 mais. Nível 230, decola pista 10, primeira curva à esquerda no perfil Puca, Jamo, Aracaju. Transponder 5420 e o controle 1208. 230 para Aracaju, colando 10 por lado esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. 5420 vai acionar e 208 é o controle. Correto, portão 02, reporte pronto, o 1354. Vai informar nessa, obrigado. Zona 334, tráfego à sua direita, 8 milhas. Curva direita na prova 070, informe estabilizado, 334. 070 para o localizador, a frente. Negativo, né? Tráfego na sua posição 2 horas, 7 milhas, cruzando 3.200 pés com 170 mais de graus. É, está acompanhando, 334. Juliette, portão 04. Juliette, portão 04. M258 no solo aos 49, direita, na minha escuta, Alfa e Juliette, portão 612, Oxalé 6258. Juliette. Alfa, antes, para antes do Juliette, 1334, vento 100 graus, 08 nós, autorizado pouso, pista 10. Ele pousa 10, voo 334. Oceano 6074, prossegue Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette, portão 11, 6074. Com 1334 no solo 56, libera a direita na minha escuta. Prossegue Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08, Lanterna. Estão 9241 no cópia. 9241, tranquilo. Estão 9241, autorizado Guarulhos, via rota Up Zulu 10 até Taubaté, no nível 340. Perfil de saída Sanvo 1, Leda, Motiva, decolagem pista 10, primeira curva à direita. Transponder 5416, controle Salvador 120, decimal 80. 3340, Ramona, Lula, Fonte, Campo, Júlio, 10, Tabaté, 5, 4, 9, 08. 9, 2, 4, 1, confirmando após a decolagem, primeira curva à direita. Direita, na... Protejamento correto, portão 1, 0, chame pronto. 74, 170, tá cruzando o nível 200, chega certo, 126, décima 800 e casa negativa 254. Pode com volta a volta. Autorizado, chame pronto para o táxi, segundo 354. Verdade, chamar o 354. Autorizado Guarulhos, via rota Upis 10, Taubaté, nível 360. Perfil de saída Tango 1, Leda, Motiva, decolagem pistão no 0, primeira curva à direita. Transponder 5260, controle Salvador 120, decimal 80. Autorizado nível 360 para Guarulhos, via Upis 10, por Taubaté, na saída Tango 1, não liga. Fora da 1-0, com primeira curva direita, transponder 5260, controle 1-0-1-8-0-1-0-1-0-1-0. Chame a minha 313, cotejamento correto, portão 04, chame pronto. Continua a via para 3.000, localizado no US, conforme se estabiliza. Via para 2.000, bem, depois ela é estabilizada, 3.000. 3154, temos 0, corrigindo, 114 a bordo, 210, Salvador. Bom, Andrei 54 é autorizado o táxi, até o ponto de espera da pistão na 0 Vienja, no ponto de espera, reposte pronto, ajuste na 020. Acertado, táxi Vienja, vai para o ponto de espera, 3-4. Bom, 354 autorizado, alinhar o decolar pistão no zero, vento 100 graus, 14 nós. Alinhar o decolar da 10, 34. Treinamento para a zona, complete o LS, chega a torre. 1895. 1-1-8, estima 1-9-5-5-3-3-9. Tomador, boa noite, 3398, final ILS, X-Ray da pista 1-0. 3398, boa. Continua a aproximação, reporte visual, ajuste 1-0-2-0. Tan 3398. Tan 3398, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-1-0, graus 1-0 mais. E repouso 1-0, Tan 3398. Cruza nível 1-2-0, chama o centro. Frequência 1-2-6.85 e casa negativa 1-2-5-4-5. 2-6-85-2-5-45, 3-5-4-8. Volta, comandante. Nas 8 salas 1-6, na minha escuta do zero à direita, autorizado táxi de Alfa, Juliette, Portão 9. Alfa, Juliette, ou Portão 09, o TAN 3398 na sua escuta.